Autoridade São Paulo, Cubano 3310, decolando a zero curva direita da ELD da Motos, a 3190 por base Costa Conforme, 5037-1208, Mono 621. Mono 621 no cotejamento correto e a volta pronta para o pushback acionamento. Mono 621. Ouxa 1940, copia? Pronto, copia 1140. Não aguarde autorização para pouso, ajuste no 0 no 5. Guardado, está no 5. Zulu 97, a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5047, controle em 119, decimal, correção 120, decimal 8. Senhor, nível 350 autorizado, decola na 190, curva esquerda, Pucajamo, após o Zulu 97. Rota conforme o plano de voo. O transponder é o 5047, controle 1208, Oxanem 140. Pucajamo, Caju é a saída. Pucajamo Caju, cliente 6140. 6140, cotejamento correto, reforço pronto para o pushback acionamento. Reportaremos pronto, 6140, obrigado. Taxo Gol no 184, tem 18147 agora. Cliente, confirma as outras informações? 3h20, alterna Salvador. Aqui teve a Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, 95, altímetro 1015, bom voo. 295, obrigado, 194. Livre o acionamento na posição, reporta para o pushback. Confirma se tem condições de realizar o acionamento em baixa rotação. Décima 8. Controle 1 no 20, 8, Papão Romeu, que serve. Voo no 094, vento calmo, pouso autorizado, pistão no 0. Pouso autorizado no 0, no 094. Credencial, disse a espera aqui na... DXR, Marcos. Gente, eu efetuo 1360 pela esquerda, aquilo que é DXR, reporte reingressando no final da 17. Cadê nós vamos voltar lá a partir do presente, foi da direita agora. Repita a mensagem. Pode ser pela direita. Afirma pela direita. Claro. Gol no 094, informa o tráfego visual aproximando para o final da pista 1 do 7. Estão 360 no momento, não interfere com o seu ponto. Cash, 094. Oi, bom dia, 1184, pronto, centro do tráfego nacional. Gol 1184, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém 1184. Manda o Papatão com o Foxtrot Lima Bravo. Gente, Foxtrot Lima Bravo autorizado, táxi reporte na Papá. Aquilo Quebec Terra, confirma o local de estacionamento. Andar da Ibarra. Gente, reporte em curta, na curta final da pista no 7. Quartarás. Quatro autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Alinho mantém, gol 1984. Gol no 094, no solo 26, chame solo em 1219. Só para confirmar, no 5, né? Portanto, 38 para veia. Ativo. Gente, aqui não tem balizado ainda, vou chamar aqui a companhia, obrigado. Solo, bom dia, gol no 094. Gol no 094, está aqui TV Alfa, boa noite, 2020. Alfa, guarda, 2020. 2796 realizou o pushback sem autorização do solo. Colagem autorizada, dona 0, 1, 1, 9, 4. Bravo na gente, mantenha, papá, aguarde autorização para ingresso na pista, informe a aeronave e curta sinal para pouso. Paulo Salvador, o azul 2796, fora está pronto para o fax. POB 51, autonomia de 4 horas e 30, alternando Recife, azul 2796. Qual pela autonomia? 4 horas e 30. Tem outra ciência que realizou o feedback sem autorização de pouso? Não, negativo, a gente informou que estava iniciando o push. Então somente solicitou o acionamento inicialmente, foi autorizado somente o acionamento e solicitado que o senhor reportasse o pushback. Graças a Deus o senhor não interferiu com ninguém, tá? Que se havia parte 1 no Índia, ponto de temperatura, em uma noite de sono, 5 altímetros, 1015, bom dia. 7, parte 3, parte 1, a senhora querendo desculpar, a gente entendeu, cotejei, e não recebi nenhuma ordem ao contrário, mas mesmo assim, desculpe a gente aí, um bom dia. Igualmente. Aguardando essa passagem, reporte alinhado e pronto. Autorizando o 184, decolando 229, chame o controle em 120, decimal 8. 184, decolando 229, chame o controle em 120, decimal 8. Só um pouquinho, mas ele responde. 208. Eu achei que foi sobre o modulado. Até a Juliette Sierra mantém a taxa iótica aguardando. Roger, Mike Delta 602, tax approved, call me on tax or Yotka. Informação 90, confirma baixa pista aqui, decola. Sabatão, Foxtrot, Lima Bravo, ao alinhar decolagem autorizada, pista 17, o vento 310 graus, 02 nós. Confirma como recebe o ponto. Salvador, bom dia, meu nome é 48, cliente da November, autorização Maceió para os papéis. Pronto, não pode estar pronto para capturar o nozário. Azul 2796, bom dia, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Autorizado alinhar e manter a 190, azul 2796. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, autorizado alinhar e manter pistola 7. Mac Delta 602, maintain, taxiway Oscar. Papa Tango, Foxtrot, Lima Bravo, decolado 33, tome controle em 120, decimal 8. Controle 208, Lima Bravo. Autorizado Itubeirá, um nome ao pé, decola da 17 no corredor Axé. Transponder 0157, controle em 120, decimal 8. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, vento calmo, decolagem autorizada, pistola 7, corredor Axé, restrita mil pés. Hotel Juliette Serra. Correto, confirma o problema. Autorizada, pistola 0, vento calmo. Tente autorizada decolagem para o azul 2796. Proito, confia. Siga. Marcel é autorizado 350, decola da 190 com a primeira curva esquerda na saída por Cajão, após Jamo Cajão. Eu fiz o 197 a primeira aerovia após conforme rota. Transponder 5051 no controle 120, decimal 8. Autorizado 350, Marcel, perdi o 197, decola da 10, primeira curva esquerda na Puca, Jamo Caju. 5051, transponder 208, controle Gono 648. Bono 648, protegimento correto, minha porta pronta para o combate ao salão. Camarada. 4, número farol de Itapuã, transfere o controle em 120, decimal 8. Farol de Itapuã, 1280, graças. Azul 2796, decolado 234, controle em 120, decimal 8. Controle em 1208, boa, azul 2796. 1 Xenemi 140, está no 6, 0, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, autorizado, pronto, começou totalmente pronto? Totalmente pronto. Gente, autorizado, reporte pro táxi. Quem vai iniciar para trocar? Solo Salvador, é o Gol. Golf Eco Alfa. Prossiga, Golf Eco Alfa. É o Golf Eco Alfa na posição 1, Romeu do pátio 3 para reboque. Na posição 7 do pátio 1. Autorizado até a entrada do pátio 3, reporta quando lá. Ok. Autorizado até a entrada do pátio 1, reportará para ingresso. Golf é qual a máquina de escuta. Mike Delta 60332, continue a text via taxway Mike on taxway Lima, call ground 121.1. Zulu, Papa Serra, autorizado o táxi, ingresso na pista, reporte alinhado e pronto. Momento no 9, gol no 621. Gol no 621, aguardo para o que estiver aqui. Aguardo no 621. Delta 6032, on Mike 38 Lima. Mike Delta 6032, approved taxi via Lima, April 1. After that, taxiway India on holding point to call tower frequency 118.95. Good travel. Mike Delta 6032, number 2 on holding point, Airbus 320 is the first, okay? Sushana 6140, 140 bordo, 1:40, Recife. Seu nome de correção alternativa? Recife. Taxi via Apache 1 Índia, ponto de espera chama Toyono, 8.95, altímetro 1.15, bom voo. Apache 1 Índia, ponto de espera 8.95, boa tarde. Matango Zulu, Papai Serra, reporte pronto para decolagem. Oi, Salvador, bom dia. Xené 6140.0.0, está pronto. Xené 6140, bom dia. Autorizado, alinhar e decolar, pista zona 0, vento calmo. Alô, decola zona 0, 6140. Passamos o Lupa Vá Serra, decolagem autorizada, pista 1-7, o vento calmo. Mike Delta. Mike Delta, 6032, holding point, follow. Roger, maintain holding point, Mike Delta, 6032. Maintain holding point, Mike Delta, 6032. Parte igual a 62, estamos com 195 a bordo, 4 horas, galeão. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera do Rio 1, 8.95, altímetro 1014, bom voo. Patiuno Índia, Torres 895, 190, 14. Bono 62, Bono, obrigado a você. Falou, Bono 642, pushback, estacionamento, posição 1, ó. Aguarda, Bono 648. Certo. Mike Delta 6032, ready? Paper, Mike Delta 6032. Are they clear to line up and wait, runway 10, Mike Delta 6032, 32. Line up and wait, runway 10, Mike Delta 6032, 32. Mike Delta 6032, 243, chama o controle em 120, decimal 8, morro. 108, obrigado, boa noite, bom dia, essa é. Autoriza o acionamento na posição posterior, pushback. 648 autorizado em baixa rotação, tem condições? Tem condições. Sim, te reporta para o pushback. Reportará o pushback, ele já está pronto para o pushback finalmente. Só aguardando a sua autorização. Cliente, número 2, estou para o pushback. Sente, Papatango Romeu, Hotel Yankee. Reporte curta final, pistola 7. Reporte curta de 3 minutos com check frente. Avistado no momento, vento calmo, pouso autorizado, pistão no 7, Romeu, Hotel Yankee. Ação. Também 48, autorizado pushback, chamar autorizado pushback, chamar alta. Também 48. Também 48, autorizado pushback, chamar alta. Salvador, bom dia, bom nome, 62, no ponto 0, pronto. 621, bom dia, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Alinho, mantendo no zero, no 621. Mike Delta 6032, Airborne at 46, call departure control on 120.8. 1208, my mate, 6032, bye. Alfa autorizado para seguir com o reboque até a posição 07, reporta finalizando. Estou autorizado para seguir com o reboque até a 07. Golf, é com Alfa, mantendo a escuta. Torre Salvador, o Papatango Juliette, Papa Romeu. Papatango Juliette, Papa Romeu, Torre Salvador, reporte no externo para o cancelamento. Romeu. Bono 621, vento calmo, decolagem autorizada, pista no zero. Vento decolagem no zero, no 621. Papatango Romeu, Hotel Yankee, no solo aos 47, confirma o local de estacionamento. Cliente, efeito tem condições de fazer um, efetuar no táxi, agilizando na medida do possível? Não, cliente, reposte pista livre. Pode dar pista livre, obrigado. Papo externo, Papa Romeu, para cancelamento. Gente, Papa Tango, confirmando Juliette, Papa Romeu? Afirmativo. Plano cancelado aos 48, efetue curva à esquerda, reporte. Tem condições de efetuar uma base curta pela direita para ingresso na final da pistão no 7? Afirmo. Sem se tivesse base curta pela direita, reporte final. Ó meu. Meia 21 no decolado de 48, chame o controle em 120, décima 8. 208, na 621, bom dia. Frente, frequência livre, Yankee. Na base para sinal curta da 17, show Papa Romeu. Gente, Papa Tango Juliette, Papa Romeu. Vento 170 graus, 04 nós, pouso autorizado, pistola 7. Romeu. Oi, Salvador, Azul 4207, bom dia, final ILS X-Ray da 10, baixado e travado. Azul 4207, bom dia, mantém a aproximação, aguarda autorização para pouso, informa o tráfego, efetuando pouso na pista 17 no momento. Reduzindo 4207, aguardando o pista livre. Silva no 642 para o táxi, Silva no 67 a bordo, 2 horas e 5, Santana, Salvador. Confirma a autonomia? 2 horas e 20. No 167, é bom? 167, 2 horas e 20, Salvador. Aí você vem a Índia, ponto de espera 2195, 8.5, 2014, bom dia. Índia, ponto de espera 2195, 2014, 2148, bom dia. Salvador, 207. Papatango Juliette, Papa Romeu, no solo 50, confirme o local de estacionamento. Efetue o backtrack, taxi pela pista ou estacionar frequência livre. Reporte pista livre, por gentileza. Litoral Sul, transponder 5066, controle 120 décima 8, confirmando destino é Siri. Salvador, subindo 208, alcançando o estado de ponto 0067. Agora 17, temperatura bastante, interrompeu o ponto 0061. Manda a cola da 17, com curva direita, com prodo litoral sul, transponder 5066, mantendo 500 pés, após o decolar. Romeu Falco Claudio Lima, único a bordo para acionamento e táxi, chama Doim, 118, desse 95 metros, 1014, bom voo. Papa Romeu, Romeu Fox Trot Lima autorizado o acionamento. Reporte pronto para o táxi. Agora para o táxi. Gente, frequência livre já foi coordenada, viatura. Bom, no 648, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. E manter no zero, bom, no 648. Solo Salvador, é o Golfe, é o Alfa, para informar o termo de rebote. Você é com Alfa Ciente, bom dia. Bom dia. Entra no solo 53, libere a próxima direita, chame o solo em 121, decima 1. Próxima direita, 211, 4207. Paulo Salvador, boa, azul, 4207, livrou a direita. 4207, Alfa Juliette, teu gate 03, autorizado. Alfa Juliette, até o 03, 4207. Gente, Romeu Fox, Trot Lima, decolagem autorizada da presente, vento 180 graus, 04 nós, pro azul. Romeu Foxtrot Lima decolado às 5:05. A senhora transponder mandou off Charlie, chame o controle em 120 decimal 8, bom voo. 208, Romeu Foxtrot Lima. Voo no 648, decolado aos 5:05, chame o controle em 120 decimal 8. 208, voo no 648. Salvador, Papá Romeu Fox, Trote Lima, decolou na sua escuta, está passando através do farol de Itapuã, está mantendo 500. Ainda mantendo a escuta da Torre Lima, chame 1208. Informação November em curso, copia. 094 autorizado, localiza 370 ao nível, decolada 190 com primeira curva à esquerda na saída. Momo, transição Froti. Tropezu 19 a primeira aerovia que intercepta, após conforme a rota prevista no plano de voo. Transforme 5103, controle 120.8. Bom, 094, procedimento correto, é a porta pronta para o pushback acionamento. Romeu até o Yankee, informação November em curso, confirma o flight, a pista que decola. Autorizado Cairo, o nome o PES, decola da 17 com primeira curva direita no corredor Axé, transponder 0122, o controle em 119, posição 120.8. Copiou, se der cola da nossa site com curva direita no corredor Axé, mantendo no meu pé. O meu hotel em protegimento correto, confio que eu vi. Tem 01 a bordo para acionamento e táxi, se mantendo em 198, decimal 95, altimetro 1014, bom. Passamos Romeu Hotel Yankee, torre. Passamos Romeu Hotel Yankee, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Firme, já pronto? Firme, pronto. Centro autorizado, ingresso, pistão da 7, reporte alinhado e pronto. Tenente, Papatango Romeu até Yankee, decolagem autorizada, pista no 7, vento 150 graus, 04 nós. Autorizada, constante. Torre 3198. Papatango Romeu Hotel Yankee decolar 204, chame o controle em 120 decimal 8. 120 decimal 8, até a volta. San 3198, avistado, vento 150 graus 05 nós, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero. Pra baixar travado, pouso no zero, San 3198. Paulo Salvador, bom dia, São 3191, informação 90, é pra cópia Galeão. São 3191, informação 90, confere, confirma? Afirma. Autorizado Galeão, 340, decola da 10, com primeira curva direita na saída da Euleda Irume. Transponde 5111, meu controle 120 decimal 8, após Irume, conforme rota. Autorizado Galeão, nível 340, decoladão 90, curva direita da Euleda Irume, intercepta Bernalender 857 até 1. Final da 5111 e o controle em 208, São 3191. 3191, por que já me conhece após a transferência? Maravilha. 190, 94 para o táxi, 84 a bordo, alterna Teresina, 3 horas e 30. 3 horas e? 30. Eu vim a parte 1 no Índia, ponto de espera do Rio 1-8, posição 95, altimetro 1014, voo voo. Parte 1 no Índia, ponto de espera do Rio 95, voo voo, no 094. Salvador, bom dia, Gono 739, baixou e travou. Gono 739, bom dia, mantenha a aproximação, ajuste no 014, aguarde pista livre. Aguardando. São Tá 3198 no solo 08, libera pra cima direita, chame solo em 121, décima 1. Direito 121, 1, 3198. Salvador, está 3198, livrou, bom dia. Zero, pistão no zero. Repouso na 10, vamos ser 39. Está Polo 094, bom dia, eu mantenho o ponto de espera. Polo 094, decola de imediato, fique autorizado. Após a passagem 337 da companhia, em curta final para pouso, autorizada, alinhar e manter pista no zero. Outra passagem é de manter, 094. Salvador, bom dia, Gol 864, estabilizado, LS. Gol 864, bom dia, mantém aproximação, aguarda autorização para pouso. Fazendo autorização para pouso, 864. Gol no 739, no solo aos 10, agilizando na medida do possível a liberação da pista, reposta pista livre. Quanto é o 739? Chame solo em 121, décima 1. 21. Bono 094, vento 200 graus, 04 nós, decolagem autorizada, pista no zero. Pista no zero, 094. Bom dia, Bono 739. Levanta o escudo. 739, Alfa Juliette, 04 autorizado. Alfa Juliette, 04, 739. Bono 864, vento 190 graus, 04 nós, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso, pelo sinal no zero, 864. Bono 094, decolado aos 12, chame o controle em 120, décima 8. 0084. 1864 no solo Zuno 3, libere a próxima direita, chame solo em 121, décima 1. Próxima direita, com frequência do solo 21. Bom, no 864, tá aqui CVA Alfa, tá aqui silêncio, informa se alguém te ocupar. Dia, tá aqui em Alfa, lento, gol 1864. Baixo vento 190 graus, 059, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero. Baixa travado, livre pouso 190, o 962. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, Torre Salvador. Tá 30 segundos no farol de Itapuã, de mil para 500 pés, a intenção é pouso em no parte 4 ali na cabeceira norte-oeste. Instruções. Sente Hotel Juliette Serra, reposta através do farol de Itapuã, informa o tráfego 737 da Gol, em curto sinal para pouso pista 1-0. Afirmativo, informará com a vertical de farol de Itapuã, 500 da aeronave da final. Autorizado, reporte táxi. Livre push 31 no avião. Salvador, Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, vertical do farol de Itapuã, visual com aeronave na curta final da pista no zero. Sente Hotel Juliette Serra, autorizado a aproximação para o pátio 4, a retaguarda do tráfego que pousa na pista 1-0, ajuste 1-0 no 4, vento 1-70 graus, 0-5 nós. Hotel Juliette Serra. Sobe. Sobe, 407. Sobe, Guarulhos, nível 340, decola 1-0, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Biel, Pesulu 1-0, vira aí, Umbadia, Pesulu 4-4, e prossegue conforme rota. Controle Salvador, opera 1-2-0, decima 8, transponder 5-1-1-5. Nós temos que trazer o chão para o Juliette Serra. O Luno 864 vai para a posição número 5, está sendo liberado, peraí? Luno 864, sim. Com cautela, estou autorizado. Juliette 05. Grato, com cautela para 05. Paulo, vou Luno 162. 1-62, estou autorizando o táxi de Alfa, reportando o IED. Alfa vai chamar a Juliette. Papa Romeo, Sérgio Juliette Serra, não sono controlado, cabeceirão. Serão só 19, livre de tratamento, pode 4, no corte de frequência até os altos da Jota. Paulo Salvador, muito bom dia, aqui é o América 229. E América 229. Estamos aqui na posição 11 do pátio 1, solicito autorização de reboque para posição 1 do pátio 3, em coordenação com o fiscal de pátio. Gente, América 229, aguardo pela autorização. Ok, não aguardo. Voo 1162, ingresso de Juliette, posição 10. Juliette, parabéns, voo 1162. Salvador Azul 4082, sinal da 10. Falta 3 checadas, né? Tem que reportar ainda?